Eu nasci em Braga no dia 22 de abril de 1966. Eu fui o primeiro filho. O meu irmão Duarte nasceu em 1968. Em 1970, o meu pai foi promovido a diretor de uma empresa de exportação no Porto e, por isso, a minha família mudou-se para lá. Em 1972, eu comecei a frequentar o Colégio Internacional e terminei o 12º ano em junho de 1983. No verão desse ano, fiz um curso de inglês em Londres. Hoje falo fluentemente inglês. Quando regressei, comecei a estudar economia na Universidade do Porto. Durante o curso, estive um semestre em Sevilha e, por isso, também sei falar muito bem espanhol. Licenciei-me em 1988 e, no ano seguinte, comecei o mestrado. Tive o primeiro trabalho em 1990, num banco em Bragança, onde casei com a Dulce em 1992. Temos três filhos, a Francisca, o Filipe e o Frederico. Em 2004, fui promovido a diretor.